troca de série pronto. É o nome do bom dia, estou autorizado a alinhar e decolar. Estou no pé. O vento é de 190 graus com 8 nós. Livre, alinhar e decolar na 190, vou no 161. Decolou 38-739-35, controle. Controle 1-9-35, igual no 1-6. T3601 para o táxi 149 a bordo, 1330 ao termo Galeão. 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da Tristano Zero, via parte 3, parte 1, no Índia, no ponto de espera Turvino, no 8, decimal 95, ajuste 1013. Pátio 3, pátio 1, Índia, o 1895 é a torre, para 3601. Salvador, o C3, 601, ponto de espera, Cissola 04. Bom dia, T3601, tem livre decolagem 90, vento 120 graus com 99. Livre, alinhar e decolar, pista 10, o C3601. Sacramento, 1935. Boa noite. Bom dia, Gol 9063, está estabilizando no ILS, da 10. 3, a passagem é certa, foi pra você. Contato cruzado, grupo 010, vento 1910 graus, com meia dúzia. Grupo 010, 1903. 6251, informação Foxtrot, confere, autorizado Guarulhos, nível 660, da palavra 110, com primeira curva direita, na saída da EU, Leda da Monte. Proceso 110, a primeira aerovia, após salva até e conforme roda. Transponder 5431, controle nenhum, no 19, visual 35. Salva Guarulhos, 1360, depois do 110, salva aberto. Salva 110, vem na curva direita, tá EU, Leda, bote lá. 5431, no transponder, 1193. Controle aqui. O solo agora é o zona meia. Livre à direita e ao livrar uma dois zona do final. 21. O Salvador, bom dia, Gol 9063, vai livrar. 063, Alfa Juliette até o 08. Alfa Juliette para o portão 8, 9063. serão 9972, estabilizado. Em repouso, zero graus, 04. Em repouso, serão 9972. Realizar o acionamento em Idle? Sim. Tente a porta para o pushback. Canal 9972, solo a 127, número direito, tá aqui, via alfa, aqui no 73, ponto lá, tem que ser finalizado. Alpesando, Galeão. Via parte 1, Índia, ponto de espera chamado 1 e 1 na noite, desse 195, altímetro 23, voo.